Vamos salvar o nosso planeta. O planeta Terra é belíssimo e enorme e tem muitos habitantes. Para o planeta ajudar, têm todos que colaborar. Para no planeta estar, nós temos que concretizar, não fazendo poluição, para não estragar o seu coração. Posso começar a reciclar e já estarei a ajudar. Se o lixo separar, o planeta irá amar. Se pensares em poupar, pilhas recarregáveis deves comprar. Se já não utilizas as gastas, não as atires para o chão, mas leva-as para o pilhão. Vamos começar a separar utilizando os ecopontos. O vidro, o papel, o plástico, colocar nos respectivos pontos. Se já não queres roupas velhas, há muito a quem dar. Oferece-as a quem precisar. Não desperdices água para não faltar. Por favor, não abuses nos gastos, para o planeta não chorar. Poupa água e sairás a ganhar. O planeta é o melhor e é muito brincalhão. Acredita que tudo irá ficar bem, mas que só o salvaremos com união e com o nosso coração. Escola Básica de Santiago. Terceiro ano, turma A.